Cumprimento a presidente da casa, colegas vereadores, vereadoras, veículos de imprensa, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Inicio a minha fala no dia de hoje parabenizando os 5 conselheiros tutelares eleitos no dia de ontem. São profissionais que terão a grande responsabilidade a partir do próximo ano, pois é um órgão municipal responsável por zelar pelo direito das crianças e do adolescente. É imprescindível que o conselheiro tutelar seja capaz de manter diálogo com pais ou responsáveis legais, comunidade, poder judiciário e executivo, e principalmente com as crianças e os adolescentes. Para isso, é de extrema importância que os eleitos para a função de conselheiro tutelar sejam pessoas comunicativas, competentes e com capacidade de mediar conflitos. Infelizmente, eu tenho ouvido algumas pessoas que acham que não tem necessidade nenhuma de se ter conselheiros tutelares. Mas esquecem que nos tempos atuais, são poucas as famílias que têm estrutura o suficiente para conduzir suas crianças e adolescentes de forma que não venham a necessitar da intervenção e apoio desse órgão responsável por protegê-las. E a nossa sociedade, lamentavelmente, está cada vez mais precária em todos os sentidos. Então, cabe aos responsáveis zelar por aqueles que são de sua inteira responsabilidade. Sucesso ao Jonathan, à Silvia, ao Gilmar, à Angelita e ao Renato. Quero também cumprimentar aqui a localidade do Figueirão pela grande festa promovida por aquela comunidade no dia de ontem. E dizer mais aqui, quando as pessoas se unem, seja qual for a situação, as coisas acontecem. Lá é assim, um povo sempre unido e juntos sempre conseguem atingir o resultado esperado todos os anos. Isso serve de lição para todos, que sozinho ninguém faz nada. Quero também reforçar aqui o convite para todos os taquarenses. No próximo sábado acontecerá a festa em comemoração ao Dia das Crianças no Parque do Trabalhador. Quem já teve a oportunidade de estar presente nas festas anteriores sabe a grandiosa festa que o Executivo realiza todos os anos. Então não deixe de levar seus filhos e prestigiar. Vai haver sorteios de bicicleta, cachorro quente, brindes, refrigerantes, brinquedos infláveis. Com certeza toda a criançada irá curtir e se divertir muito. Para encerrar, quero agradecer aqui ao secretário de obras, Amarildo, que tem sido um trabalhador incansável na Secretaria de Obras. E semana passada, eu cobrava dele sobre as estradas da localidade de Pega Fogo e Morro da Pedra, onde muitas pessoas me procuraram, me pedindo que eu levasse essa demanda até o Executivo. E na manhã de hoje, o secretário me respondeu que iniciará na próxima quarta-feira um mutirão nessas duas localidades, se assim o tempo, lógico, permitir. E na oportunidade também, irá colocar canos de 1,5 m, onde tem problemas nas fortes chuvas, que acabam fazendo com que as águas passem pela estrada e assim invadindo casas dos moradores do outro lado. Sempre trabalhei assim, ouvindo a comunidade e posteriormente levando até os responsáveis para que juntos e unidos possamos dar uma resposta positiva para toda a nossa população. E, infelizmente, devemos ter muito cuidado com algumas cobranças que fizemos aqui nessa tribuna. Devemos ser verdadeiros com as nossas palavras e não simplesmente jogar palavras ao vento para tentar fazer com que a população acredite em mentiras ditas aqui. Falo isso porque, na última semana, levei um susto quando ouvi uma cobrança sobre o conserto de uma ponte no interior, sendo que a mesma já estava pronta há mais de 15 dias. A verdade nem sempre é prioridade por parte daqueles que acham que a população é trouxa. assim como ouvi na noite de hoje, com um tom meio pesado, de que o novo diretor do hospital é o ex-prefeito de Cruz Alta, um cara que tem um passado, um legado bastante complicado. O que é que eu fiz? Imediatamente entrei em contato com o hospital e fui informada de que esse cara apenas passou por parte de um processo onde todos poderiam participar. E a hora que a Escopel notou, simplesmente, imediatamente, já tirou fora. Então, assim, ó, ele não é diretor do hospital e o que foi falado aqui é uma grande mentira. Quero agradecer pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.